Brasil Rural, nesta quinta-feira, 29 de março. Bom dia, Polícia Militar de Longe, localidade vizinha. Bom dia a você que trabalha no Hospital de Longe. Bom dia a vocês que trabalham na vigilância do Parque do Brasil. Bom dia a vocês, vigia de praça, vigia de unidade escolar. Bom dia a você que trabalha no matador da cidade. Bom dia, Chaga Rodrigo. Bom dia a todos vocês aí do matador da cidade. Bom dia.